sabe. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Quero ouvir você. Era só um carpinteiro que pregava. Era só um carpinteiro que pregava. Mais alto. Sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Vai sarar o seu, viu? Fica tranquilo. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando o milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro sendo autor da criação. Ei! Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Oh, glória! Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer. E adora ele. Só quem ama esse carpinteiro adora. Ele está vivo. Leandro Mão. O nosso carpinteiro está vivo. Vamos cantar Goiás. De repente o carpinteiro aparece. Fazendo o quê? Carregando uma cruz pelo caminho. Agora a história mudou. Já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro tão sozinho. No Calvário, Leandro. No Calvário foi subindo devagar. Fazendo o quê? Derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro sendo autor da criação. Diga aí, vai. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que é. Levanta sua mão e adore, aplaude a ele, glorifica a ele. Ele está vivo.